Começa a guerra no céu. Miguel levanta a espada, flamejante de trovas, corta com sua audácia. São Miás e Azaziel comanda a legião contra o príncipe guerreiro e todo o guardião. Céu intacto, o trono não foi afetado. Pelas ruas douradas de seres que são disputados, sentinelas, serafins aguardam observando. O querubim que se levanta é terça parte, arrastando magníficos criados pra veneração. Assopro divino, ser angélico, emanação, que sobrevoa um mar de vidro como um cristal. Derrama glória, é sublime os seres imortal. Metamorfose, o vigilante vira um dragão. Rapidamente vai caindo dentre as dimensões. Estrela errante ofuscando o seu brilho sagrado. E dentro seu fica o silêncio, o coral foi derribado. Criador apunhalado, traidor celeste, acusador, o opressor em seus irmãos investe. Decadência que procede, não é mais do meu jardim. Dentre as pedras fogueadas que exalava o meu jasmim, bem mais belo que o rubi, topaz e esmeralda. Adornado de excelência, hoje não tem mais a gala. Quem consola o criador dessa traição no céu? Nem arcanjo, ofanês, nem o próprio Miguel. Guerra celeste, irmão, guerra celeste. Batalha entre o bem e o mal, a espada prevalece. Guerra celeste, irmão, guerra celeste. É Satanás contra Iá, o céu se estremece. Segue a voz da multidão e as ordens do guerreiro. Tropa de choque, cavalaria, corte aos mensageiros. Levante a cauda do dragão, estraga a terça parte. Que caiu no paraíso, ai do homem, seus combates. Condenado a vagar pela escuridão. Malaquins, Maquiavelli, toda a intenção. E o de rei, Fave, reino livre dos caídos. Que fez guerra nos céus, hoje andam perdidos. O mundo jaz no maligno, não tente ignorá-los. Da prisão mental que fazem dentro de si retalho. A luta agora é contra o barro, sou eu e você. Tentando nos ludibriar, tentando perverter. Ele conhece o céu lá em cima, sabe das ruas de ouro. Habitar como um crepúsculo e todos os tesouros. Conhece o trono de jaspe feito de esmeralda, oferecido ao herói que vence suas dagas. Fica firme e Aldin, não desiste mais tarde, pois tem coroa no céu, bem-vindo à eternidade. O cordeiro imaculado, leão de Aldar, habitará nas alturas quem pra sempre lutar. Pode pá, pode pá, pode pá, pode pá. Pode pá, pode pá. Pode pá, ladrão. Guerra celeste, irmão, guerra celeste. Batalha entre o bem e o mal, a espada prevalece. Guerra celeste, irmão, guerra celeste. É Satanás contra Iá, o céu se estremece. Tudo que eu sonhava ser. Era subir acima das estrelas, edificar meu trono, ser semelhante ao Altíssimo, reinar com os príncipes. Isso não foi lhe dado direito, mas para a criação do Cordeiro, o homem, a ele foi dado o direito de reinar na glória e pisar no lugar que eu pisava, no jardim das pedras afogueadas. Isso foi tirado de mim.